dia da angústia, eu clamo a ti, o Deus de Jacó, meu refúgio aqui. Envia socorro desde o teu altar e sustenta minha fé, vem me amparar. Salva-nos, Senhor, ouça o nosso clamor, em teu nome encontramos o amor. Levantamos pendões, em ti vamos confiar, teu poder nos sustenta. Lembra das ofertas, aceita o coração, concede conforme a nossa oração. Nosso Rei nos ouve do céu em sua luz, em meio à batalha. É em ti que eu vou à cruz. Salva-nos, Senhor, ouça o nosso clamor, em teu nome encontramos o amor. Levantamos pendões, em ti vamos confiar, teu poder nos sustenta. Mas nós nos levantamos, em ti vamos crer. Teu ungido é salvo, e em ti vamos cantar. O Senhor é nossa força, vem nos libertar. Salva-nos, Senhor, ouça o nosso clamor, em teu nome encontramos o amor. Levantamos pendões, em ti vamos confiar, teu poder nos sustenta. Português e worship, acústica e guitarra, piano, sentindo os BPMs.